chega mais nenhuma notificação sua. Te bloqueei, então virtualmente eu não te amo mais. Mas só uma pergunta: onde é que bloqueia a saudade que eu tô sentindo da gente? Ah, como eu queria que o meu coração fosse um celular sem rede, pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer, pra essa saudade dar trégua e parar de fazer eu beber. Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer, pra essa saudade dar trégua e eu te olhar sem querer te querer. Agora não chega mais nenhuma notificação sua. Te bloqueei, então virtualmente eu não te amo mais. Mas só uma pergunta: onde é que bloqueia a saudade que eu tô sentindo da gente? Ah, como eu queria que o meu coração fosse um celular sem rede.